A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. Reduzem nossas vidas na disputa falocêntrica. A beleza não é igual à forma simétrica. Normas de etiqueta tem um quê de eurocêntrica. A raiva não dissipa acertando a métrica. No meu meio de campo tem uma quererê. Desconfiado com quem chega tocando o ukulele. Germina a semente de forma impossível. O jeito é ser um cara imprevisível. Deu errado no enredo, dispensaram a gente cedo. No desenrolo sempre janto cedo. O segredo da manha é o segredo. Aprende sem marra, sem apontar o dedo. Relação subversiva, resistente ao progresso. Nenhum cirurgião vai tirar meu abscesso. Invade a área básica do ingresso. Quase despachando o poema a processo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. O espelho te reflete, mas você não inverte. Ignora o puto quando ele te adverte. O copo tá esquentando, anda logo aperte. Não negocie, não deixe o seu corpo inerte. Um minuto e meio pro mundo acabar. Releia a mensagem, tá bugado celular. Nunca tive a noção da imensidão do mar. Os pretos da favela tramam as paradas no bar. Somos lucro e gana, porcaria e fama. Os pés beijados têm que ser beijados mesmo com lama. Uma coisa, presta atenção na cor da chama. O incompetente é aquele que sempre difama. Os hedonistas dão esporro, os pacifistas quebram gelo. Os mercenários pedem zelo, os nossos gritam socorro. O ativista direcionado pro pronto-socorro. O pouco oferecido na subtração. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo. A raiva e a revolta só morrerá com o último malongo.